do 4977, bom dia, identifique o item 3, madruga. 098, boa. 5 no 4. Para o 9055 no 4. Estava nesse modo de... 4901, agora controle Porto Seguro. Está em torno 20 desse Monaz, confuso. Para controle ponto seguro, frequência 120 desse Monaz, tem como. Copiado, confirme assim que possível, aeródromo de alternativa. Quanto tempo pode permanecer em espera? Autorizado, nível de voo 2.0, compreendi solicitar a lista de espera da FEDEM. Call Brazilian Center now, 126, fraction 127, decimal 3, backup 123, decimal 0. Controle Salvador, bom dia, essa 3890, saída Puca Caju. Você prefere subir essa 3890 até o 330. Olá, 3171, chama agora Brasília, 12425, alterna 12425. Quatro, dois, cinco, alterna, 12625. Controle Salvador, muito bom dia, né? 6211, decola, escuta, se possível, por de leda. Perfil da Cidade da El, Chané 62, 165 por coordenação com Brasília, viu? Bom dia, 4201, mil pés na Dayo. Até o perfil da Dayo, sobe por 340, 4201. Paraná 376, chama Recife, frequência 1341, portão. Frequência 126, decimal 7. Alternativa é a frequência 124. 19-8, bom dia, 963. Contou em Salvador, bom dia do Gol, no 963, decolado Nadael. 963, contato Nadael. 360, só tem fio da Nadael, Gol, 963. 360, tem fio. Repite. 12545. Fechando a identificação, só mantendo o voo 360, da Ponte Bridge, Tony Bridge, Chama Brasília, frequência 1-2425. Autorizado também mantendo o voo 380, Chané 6201. Todo de bandido, Rona 093, decolado da EL na 650. Azul 4040 Centro. Chama Brasília, frequência 12425, alterna 12655. Boa. Mantendo de voo 380, Chané 270. Uma bala de gel, uma bala de gel, uma bala de gel, uma bala de gel. Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, X-Ray, Papá, Hotel, não aguento, pô. Alterna onda 26 55. 901, ônibus, via, Pitbull 20, prosseguindo para Conquista. Correto para a rota, com que o senhor se inscreve na 0330. Trip 4901, sobe a Ana 2 no ônibus, Recife. Ana 2 no ônibus, porta-mata de Cruzeiro. Informe número máximo 380. Matéria de voo 380, voo 1963. É 2 no 1, como recebe? Boa noite, 65. Bom dia, sem identificação, faz conta em 360, na Proje Ofício, Paninho Ofício, Samará, Brasília. Pois então, Samará, Recife, presente 267. 126, 297. Informação de pressa de 12 horas, 4 níveis, desde o rumo, cruza nível 330, seguida ao 340, 1190. 903, é uma T-Max 78, Cruzeiro, está admitindo metade velocidade em rota, informe ao centro. Gostamos do trato de estar agora na sua posição de 12 horas, 4.0 milhas, mesmo rumo, mesmo destino. Alfa 320, nível 380, também Max 78. Para uma 3 aqui. Mantém 400, em Grito, chama Brasília, 380, foi o trip 4901. 4901, localizado em subir uma perda de voo 380. Ele é serviço, Novena Erícia, Sierra, Tamboíndia, para chegar da Encomínia. Dia 9. Dia 270, chama Brasília, 124, alterna 126, 55. Chame agora Brasília na frequência 127.3, alterna 123.0, a sua 57. Na 3437, Recife, aqui a notificação, mantém-se no voo 360, e da GEL, contato com o Centro Brasília, na frequência de 4, decimal 2. Paraná 279, Centro. Está agora Brasília na frequência no 24, decimal 25, alternativa no 26, decimal 25. 4 901 Recife. Guarde. Controle Salvador, Rio 9891. cidade. A quantos já se autorizada a chegada maré, descida até 150. 150.